Sehr wohl schon. O Xenia 6225, boa, após a passagem do Boeing, que está usando 10 autorizado, olha ali e mantém, 6225. Após Boeing ali, mantém na 10, Xenia 6225. Prole Salvador, Azul 2772, solicita. Solicite. Solicita nível 200 final, por gentileza. Gente, subiu ontem a 200, 2772. Só mantém 200, 2772. Qual é o seu nome? Azul 9170, prossiga. Vou coordenar aqui. Livre extensão 075. Certo, tá bom. Informa o tempo estimado sobre o voo, Vitor Atafox. Temos também sobre uma localidade que eu preparei sua nave após o tempo estimado para pouso. Estamos estimando ao 1200. Entendi. 3315, direita, 1219. 219, não, 936. Oxana 6312, agora só um momento para cópia. 311, reduz a velocidade para 200 nós. Afirmo, 209. Azul 9170, autorizado por Chetan, na chame táxi. Fala, boa, boa. Azul 9933, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, Alfa 33. É, curva Serra, mantenha a proa até 2.000 pés, após curva esquerda, proa de Momo. Até 2.000 pés, aí a faixa esquerda, Momo, é para passear. 1-2, autorizado Recife, conforme a rota do plano, após o 1-7. A saída Puca, transição Aracaju, a primeira curva esquerda, nível aprovado 350. Pista 1-0, acione 5122, controle Salvador, 1-198. Autorizado, cotejamento foi correto, sem para o estacionamento, Xané 6312. 3304 para autorização Brasília. Então, 3304, aguarde para a cópia. Positivo, quando você estiver, é só chamar que eu tenho uma pessoa para guardar. Gente. Completa uma torre em 198, decimal 95. Ou o 960, copiou? Ou o 960, controle. Você fala 3304, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, na Pazulu 1-7. Nível 360 autorizado, saída árvore, transição Elefa, primeira curva à direita, a pista 1-0, acione 5120, controle Salvador 1-198. Autorizado nível 360, conforme a rota do plano, Pazulu 1-7, aerovia. Queremos uma decola, dá 1-0, armou elétrico, curva direita, transponde 5-1-2-0, controle de Salvador 198. Altan 3304. Estou 3304, aconteceu correto, sendo puxe acionamento. Te chamarei. M6225, decolado ao 02, controle Salvador 119, decimal 8, com voo. 198, boa. O 1960, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 109. Pouso autorizado, 10, 1960. Xenema 225, contato radar, saída árvore, submontanha 380. Direto ao 380, 6225. Com possibilidade de voar pula de árvore, o 6225? Confirma pro? De árvor ou elefa? Autorizado elefa. Elefa, 6225. Obrigado. Azul 9170, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10015. Autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, 18954, torre com 1500, Oceano é 6312, é, autorizado por ser na chamitária. Oceano 63 no 1, continua a aproximação, aguardando pista livre. 0, no solo 06, direita Foxtrot, com chama e controle solo no 21, decimal 9. Foxtrot 219, igual 1160. Alô, Salvador. Bom dia, o Gol 1160, livrou na foto. Gol 1160, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, Gol 1160. O Gol 1160, reautorizado até o portão, corrijo, até antes da Juliette. Dentro da Juliette, Gol 1160. Xana 63 Nuno, pista livre, pouso autorizado, 100 graus, 109. Livre, pouso 100, Oxa. Azul 9170, decolada 07, controle Salvador 119-18, bom voo. 198, obrigado, bom dia, Azul 9170. Controle Salvador, bom dia, Azul 9170, cruzando 1000 pés. Azul 9170, contato radar, saída da EL, autorizada Leda, subindo a 360. Dael subindo para o 360 azul 9170, só confirmando para autorizar direto, Leda? Afirmo. Obrigado. Eco com passagem, chama Recife em 126, decimal 85. Confirme a frequência para o eco com passagem, senhorita. 126, decimal 85, causa negativa em 12545. 12685, se negativo, 12545. Eco para passear, grado, confirme. Igualmente, morro. Xana 6225, chama Centro Recife, em 126, decimal 0. 260, obrigado, bom trabalho a todos. O 1160 vai prosseguir agora até o portão 05. 605, 1160. Oxané 6311, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes das leis. Alfa, Oceano 6312, só confirmando. 139, aborto. Oceano 6312, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10015. Estacionamento 2160 da Gol. 2196, aguarde para iniciar o pushback. 2196, aguarde. Oceano 6311, prossiga agora até o portão 06. O 2196 autorizado por Xia, seu nome é Chemtax. Camarada 2196. Oceano 6312, bom dia, autorizado a linha ID colapso, turno 0, vento 120 graus, turno 119. Ativa, turno 0, Oceano 6312. Iono 70, chama Recife, Iono 25, décima onda. 25, onda, zona 970, obrigado, bom dia. Confirma para o controle? Prossiga. Gente, qual é o nível que eu mantenho? Gente, mantenha-se na escuta do controle em forma ajuste e 1095. Por favor. Obrigado, 63, horas. Corrige via Índia, ponto de espera da 10, torre Salvador 11895, QNH 0015, Gol 2196. 219. Salvador 2196, ponto esperta, pronto. Voo 2196, autorizado a linha em decolar, pistona 0, vento no 20 graus, 1-1. A gente decola, tá? 1-0, voo 2196. Então, Romeu, até de Leque Serra, leve código 0116. Mandou o TAM 3304 no portão 8, pushback de acionamento. TAM 3304, autorizado push acionar o SEMITAC. Autorizado push acionamento, chamarei para o TAM 3304. Gol 2196. Bom dia, 3259, está sempre fazendo alta autorização positiva. 3859, aguarde só um momento para cá. Decolada 1-9, controle Salvador 1-1-9, 8, bom voo. 19-8. 19-6, 2-1-9-6. Tô 3-8-5-9, cópia. Tá, boa senhora, Cajú. Autoridade do Curitiba, conforme a rota do plano, Neopazulo 2-1, nível 360 autorizado. Saída Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, pista 1-0, acione 5133, controle Salvador 1198. 1184, out of 2201, Ryan Mario Arrival. 1184, qualquer criança, clear Mario Arrival, 10450, Ryan Mario Arrival. Ryan Mario Arrival to 050, go 1184. Então 3859, quando deixou correto, chame por que acionamento. Controle, possibilidade de coordenar para a de Aracaju para o Ocean 6312? Coordena com centro Recife, por gentileza, em 126.85. 2635? 126.85. 85, 2635. Obrigado, até logo mais. Bom voo. Tranquilo, 3304 com 138, 3 horas e 40 de altura meu, Fernando Confim. TAM 3304, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia no ponto de espera da 1-0. Chame Torre 11895, QNH 1-0. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 1895, TAM 3304. Salvador, bom dia, o TAM 3304, estamos no ponto de espera da 10 pronto. Bom dia, TAM 3304, autorizado a linha em decolapso 10, vento 10, 0 graus, 109. A linha decola da 10, TAM 3304. Controle, gol 2196. Autoriza a posição de NER. Gol 2196, por gentileza. Coordene com o centro de Recife, a frequência 125, decimal 1. 251, tchau, obrigado. Controle Salvador, o hotel de SPR ideal de descida. Hotel de LED Serra, autorizar a descida para 500 pés, o ajuste 1095. Chama o táxi. Diga. Autorizado, era Matheus 065? Romeu Charlie Montana 095, confirma. Sete pés para informação, tráfego 12 horas e 20 milhas, como oposto, Montana 065 em sobrevoo. Tango Vitor Del Fox, tráfego 12 horas, 18 milhas, como oposto, Montana 095. TAM 3304, decolar 226, controle Salvador 119, decima 8. 198, TAM 3304. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. Centros 304, contato radar, saída árvore, nível 360. Então deixa a gente voar na Pro Diabo? Exato. É. Taxa 3259, está com 161 na borda, galeão 420. 3259, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH, 10015, bom pouso. Via Índia, ponto de espera 2895, 3295. 95, Salvador, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, autorizado o cruzamento, sinal 10, chame o sinal 17. Agora na sinal da 17, até o Juliette Serra, aceita a liberação para o cruzamento da sinal da 10. 10, 10, 5, Go 1184 out of 06005. Go 1184, I had in Sierra Vista 366, down to 2,500 feet, finish 1015, clear, RNAV 1810, report established. Okay, stuff for the RNAV for runway 10. Papa Romeu, November, Alco, Whisky, Solo. E meu destino? For go 1184. We appear to Sierra Vista 360, is that correct? That's correct, sir. Down to 2,500 feet, clear and okay, to 2,500 and straight to Sierra Vista 360. Go 1184. Xenemia 250, boa tarde, voo Sierra Vista 368 para o RNAV da pista 10, desça para o nível 050. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 7, vento 120 graus, zona 09. Hotel Juliette Serra. Oceano 6311, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Zulu 10, nível 360 autorizado. Saída da Eoleda Motiva, primeira curva direita, pista 10. Acione 5153, controle Salvador, 1198. Vai conforme para Guarulhos. 360, Super Zulu 10, decola da 10, na curva direita, perfil da Eoleda Mótila. 5153 no transponder e o controle 1198, né? O Ocean S. Ocean 6311, cotejo correto, sempre por estacionamento. Chamará, muito obrigado. Solo Salvador, bom dia, 3363, posição 9, informação é, autorização Guarulhos. 103663, aguarde só um momento para a cópia. 350. Até o PAD 4 autorizado, livre costa estacionar. Cópia. 3663, autorizado Guarulhos, conforme a rota, Upper Zulu 10, nível 340 autorizado, saída da Eoleda Motiva, a primeira curva direita, pista 10. Acione 5161, controle Salvador 1198. Autorizado para Guarulhos e a patrulha de voo, perdão, 10, nível 340, saída da Eoleda Motiva, curva direita, após a palavra da pista 10. Transponder 5161 com 219 mode é o 3363. Canto 2663, cotejo correto, chame para o busto de estacionamento. Estamos aguardando somente o seu plano, o November of School. Stand 3859, decolado aos 34, controle Salvador 1198, bom voo. 198, obrigado, dia. Tan 3859, decolando escuta, bom dia. Bom dia, Tan 3859, contato radar, saída da Arbor, segundo para o 360. Arbor 360, quando possível, direita elétrica, senhor. Gente, após 2000 pés, direita para direita. Cruzando 2000 agora, então direita elétrica, Tan 3250. Bom dia, 3859. Azul 2598, foi pro outro servidor 369, rebote no ideal de descida, procedimento TR9, pistão 0. Voto para o TR9, 369, foi autorizado a descida para o 200, pelo centro azul 250. Gente, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5, azul 2590. 4000 pés, 10 no 5, azul 2590. No 1184, runway sight, landing gear down, lock. So 1184, it's clear, and navy, protect tower, 11895. 95. 1271, via. Salvador Hotel, this is Go 1184 out of 1000. Any gear down lock. 1184. Você vai até o Fox. 4, vai cortar a roupa, boletim, volta 403. Passageiros 11. Você sente ali, viu, setor da Santo Antônio Jesus. E foi, onde é a roupa, não importa? Azul 4450, a porta é a Vitor 308, pessoal para 2500 pés, ajuste 0115, pesado R nada, reporte estabilizado. A 2500 após o Serra Vida 368, prestado 1015, autorizador de nave da 10 azul 4457. Xené 6250, desça para 4000 pés, ajuste 0 no 5. 9, 9. Bom, as indicações de altitude, altimetria, façam um cheque no transponder, modo Charlie, e chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Gol 1184, autorizado o táxi via Alfa e Juliette, até o portão 04. Alfa, Juliette, 04, obrigado. Gol 648, bom dia. Foi o Broto Serra Vida 368 para a Inácia, pista 10, desça para o nível 050. 368, Broto Serra 48. Salvador, Mike, da 3859. Da 3859, prossiga. Alguma chance de voar Montebo ou Udir? Agora de coordenação. Azul 4450, complete a RNAV, chame torre 118, decimal 95. Chama torre 1895, azul 4450. O Xené 6250, desça para 2500 pés, da presente serve do 366, sinal RNAV, reporte estabilizado. Quatro, quatro, cinco, zero, continua a Salvador Ground, say gate for 01184. Affirmative, go 1184. Apron 1, position 04. 04, fazer. Zero agora, são 3259. Barra Romeu, November Oscar Whiskey, autorizado voo local, Salvador, Salvador, 1.000 pés, 20 milhas, decolando corredor forte, a primeira curva à esquerda, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, pista 1 a 7. Acione 0127, controle Salvador 1198. November Oscar Whiskey, faça um cheque no seu rádio, foi impossível entender a sua transmissão. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, o aconselhamento foi correto. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 11895, QNH 1015, confirme o PLB. São 3663, autorizando o táxi via Pátio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10, 15. Táxi 0, Pátio Ninja, torre 11895. Chanel 250, complete, final de nave, chame torre 11895. Bom, 1648, veteração para o sequenciamento, número 3 na aproximação, esquerda pro A0. 30, limite radial 280 do VR Salvador. Esquerda 030, limite 280 Salvador, voo número 14. 2 Salvador, bom dia, Chanel 62, zero final de 7. 250, torre em 1895. Bom dia, Chanel 62, zero final de 7. 6250, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 6250. 02, Salvador. Direito, 230, limitado 290, VR Salvador, 2171. Bom, 648, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 no 648. Azul 2590, proteção evita 366, desça para 2500 pés, ajuste 105, autorizado a aeronave, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 105, reporte estabilizado, azul 2590. Desce para 2500 pés, azul 2590. 2500 pés, azul 2590. Via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette para o outro, 4400. Pouso 1 a 0, Tabata, November Oscar Whiskey, chame no ponto de espera da Romeu. 3663, pronto, ponto de espera 0. Mantenha o ponto de espera, são 3663. Mantenha o ponto de espera 3663. Bom, número 48, mantendo a proa, limite agora radial 290 de Salvador. Gente, 290 Salvador, mantendo a proa. 3663 autorizado ali, mantém pistola 0. Ali, mantém zero, 648, reassuma a navegação na prova do CR Vida 366, atingir 3.000 mantenha. 2171, informa o tráfego, 12 horas, 10 milhas, um Boeing 737 da Gol. Mantenha personalizando 5.800 para 3.000 no rumo este. Gente, 2171. Voo autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará. Do 648, desça para 2.500 pés, ajuste 1015, autorizado e renado, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado, no 648. Chanel 63, 1-1, com comando de voz, 155, apenas avião, fora de... Chanel 63, 1-1, autorizado, táxi via... Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1015. Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 1895, também tem 1015. 0, visual campo. 2590, complete, chinagem nave, metrô em 1895. 1895, azul 2590. Gol 2171, mantendo o novo limite, radial 280 de Salvador. Desça agora para o nível 050. 050, novo limite de 280, gol 2171. Autorização, Guarulhos 380. Okay. Estamos agora para 2.500 na proa do 2.66. Então, 3.66 com 1.500. Controle de 3.66, decolou na 6 cores. 3.66, contato radar, saída da Elso, voo 340. Daí é 3463663. Azul 2590, pouso autorizado, 1 a 10 graus, 1929. Repouso Azul 2590. Vamos modificar o nosso estimado para cera, para 1300. 1300, copiada. 17. Barulhos conforme a rota do plano, Pervulu 1-0. Nível 360 autorizado. Saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5405, controle Salvador 1198. Autorizado agora, eles estão fazendo a rota do plano 660, nível pela Pervulu 1-0. Saída da Euleda Motiva, com curva à direita, descolando da pista 10, 1-0. Com o transponder 5405 e o 2065, cotejou correto, chame, puxe, acionamento. Tá, valeu, obrigado. Salvador, você podia nos dar a temperatura? Eu acho que está dando 27. A temperatura atual, quanto é que está aí, cara? 28 graus agora. 28, obrigado. Frente, chame torre em 11895. 2800, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, no 648, passando CEA Vitor 372, baixar travado. Vou no 648, continuar a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no 648. Seis novembro, acho que isso que aguarde para a decolagem. Bom dia, 63 nono, mantém um ponto de espera. Caso 2590 no solo 53, direita Eco 121-9. Direita Eco 121-9, azul 2590. Voo no 648, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 121. Livre pouso, 12, pista no 0, voo no 648. 63, não tem condições de alinhar e decolagem, utilizando assim que autorizado? Observando passagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter pista no 0, informar a nave a 10 milhas da final. Passa passagem da nave, alinha e manter, 3-9. Teste da companhia, chame torre 11895. 1895, voa. Tchau. Voo 2171, bom dia. Nome 10, decola no corredor Axé, primeira curva à direita, acionando 0122 e o controle Salvador 1198. 8, pista 1 a